Bem-vindos, passageiros da Máquina do Tempo. Eu sou o Leandro Bucol. Eu sou o Wok Tok. E estamos preparando mais uma viagem nesta máquina. Desta vez iremos para o ano de 1993. Wok Tok, explica pra gente por que este ano. 1993 foi um ano de virada para essa década. Ao mesmo tempo em que as bandas dos anos 80 estavam começando a ser taxadas de velhas, antigas, datadas, eles precisavam se reformular, eles precisavam descobrir novos sons. E foi em 1993 que muitas dessas bandas lançaram seus trabalhos novos com esse novo formato que a galera mais nova conhece hoje. Ao mesmo tempo, a safra seguinte começou a aparecer também em 1993. Grandes bandas que hoje são top de linha do rock brasileiro surgiram a partir desse ano. O cenário internacional musical também estava bombando de diversidade, né? Sim, ainda fruto da virada da década, né? Mas então a gente pode dizer que no rock nacional as bandas estavam debutando o rock-tok. Pode-se dizer que sim, né? Estavam saindo da adolescência. Ou melhor, estavam assumindo a adolescência, né? 15 anos, pô. Se eu tivesse uma filha, 15 anos é minha menina ainda, cara. Fala isso pro teu filho quando ele tiver 15 anos. Não, ele é meu garanhão, ele tá na rua, meu irmão. Então tá bom. Mas antes de irmos para as músicas, nós temos que lembrar da promoção Guinness do Rock. Você também pode participar e concorrer a um livro do Guinness World Records 2009 cedido pela Idioro pra gente. Na verdade, nós temos dois livros para essa promoção. Tem muita gente já concorrendo, quer dizer, já perdemos os nossos, né? Já perdemos os nossos, já era. Já mais de dois concorreram, nos ferramos. Não dá mole, o resultado só sai na semana que vem, cara. Isso aí, só tem mais uma semana pra você acertar a enquete, mandar a resposta criativa, tudo naquele post do blog www.oedifício.com, blog do nosso amigo Leandro Bucol. Exatamente. Algumas pessoas estão reclamando que a pergunta está um pouco difícil. Então eu vou dar uma dica. Tá. Eu vou dar uma dica pra que vá, possivelmente, vou anular uma das questões, uma das possibilidades. Vai dar essa colher de chá pra galera? Vou. Eu acho que é importante. Não é então, o NX Zero. É em Batatais, em São Paulo. Pô, já eliminamos uma resposta, hein? Agora vocês têm quatro... Não é o NX Zero. Pô, rapaz, eu tava quase... Eu tô nele. Então não perca tempo, participa da promoção, você ainda tem chance de levar. Lembrando, como o Octoque já falou, resultado sai na semana que vem, próxima segunda-feira. Antes de começar as músicas, vamos aos e-mails, Leandro? O e-mail, vamos. Bom, recebemos o e-mail de uma ouvinte misteriosa, uma ouvinte que assina como Tata. Nunca lemos nenhum e-mail dela antes. Ela disse... Quem será essa menina, hein? Que ela disse que nós somos agora o segundo podcast que faz ela passar vergonha na rua, dizendo que tava as gargalhadas na rua. Ah, sempre as ordens. Sempre as ordens. Serviço público é com a gente mesmo. Exatamente, né? E ela fala que isso que é legal de acompanhar desde o começo. Dá pra ver a evolução dos apresentadores. E ela disse... Existe uma evolução aqui? É, não sei, eu tenho dúvidas ainda. E ela disse que essa foi a melhor edição que ela já viu, que foi a melhor de todas, a de 76. Porra, tá, muito obrigado, cara, muito obrigado mesmo. E aí Valeu. Ela faz um único pedido, pô, depois de tanto e-mail que ela mandou pra Toma. Gente, cara, sempre participativo, ela merece receber um pedido, né? Tá, eu aceito tudo que ela quiser, eu aceito todas as propostas dela, que não, eu vou correr que tiver elas ou não resultados. Bom, o pedido dela é mais leve. Ela quer que a gente divulgue a setlist. E ela sugere que se a gente não quiser fazer spoiler, que a gente divulgue no próximo programa. Eu achei a ideia genial. Então, a partir deste, lá no Rodapé, vai ter... Tem as músicas que nós tocamos em 76. Pra se vocês precisarem caçar as músicas e tal, tá ali pra vocês, tá? Ela cobra de mim que eu faça o desenho da camiseta do Máquina do Tempo. Que ela disse que tá cobrando, já que ela é a presidente do fã-clube. Opa! Muito tá obrigado, hora, né? Tata. Muito obrigado. A ideia é ótima. Vamos ver se sai uma camiseta aí surpresa da Máquina do Tempo. Chega de papo. Vamos pra música. Chega de papo. Vambora. Isso aí. Vamos começar esse primeiro bloco com Titãs. Nem sempre se pode ser Deus na Máquina do Tempo. Não é que eu me arrependi, eu tô com vontade de vir. Não é que eu me sinto mal, eu eu posso fazer igual, não é que eu vou fazer igual. Eu vou fazer pior. Não é que eu vou fazer igual, eu vou fazer pior. Take a one back. folks who get rude, 'cause you won't get in no trouble when you eat that kind of food. And now they're smoking up their junk bombs, and then they go get stiff, and they're dancing in the yacht club with Muffin Uncle Biff. But there's one good thing that happens when you toss your pearls of swine. That attitude for me tastes like shit, but go real good with wine. Eat the red. Estamos de volta com Máquina do Tempo e você acabou de ouvir Eat the Rich do Aerosmith, do 11º álbum Get a Grip. Cara, este álbum ele é muito bom, mas ele carrega as músicas mais pop da Aerosmith, que são Crazy, Crying e Amazing. Assim, aquela que teve. Sabia que tu ia reclamar disso. Pô, cara, mas assim, não são músicas ruins, mas são as músicas mais pop dos caras. É, as baladinhas mais chiclete, né? Mais chiclete dos caras. Sim, tem ainda a trilogia dos clipes, que tem a Liv Tyler e a... Esqueci o nome Alyssa da menina. Silverstone, né? Alyssa Silverstone fazendo. A Liv Tyler é linda, linda, linda, absurda. Alyssa Silverstone sempre aquela loirinha sem sal. E mais, por exemplo, tem outras músicas muito fodas, como tem Living on the Edge, que é um musicão, cara. Me deixou em dúvida qual escolher. Mas Into the Rich eu acho que tem uma pegada mais forte. Por ter as músicas mais pop, foi o álbum, chegou a ser o número 1 da Billboard Top 200, cara. E antes disso, ouvimos Raimundos com o primeiro sucesso dos caras, Nega Jurema. Apesar do primeiro disco dos caras ter saído em 94 de forma independente, foi o primeiro disco do selo Banguela, a música tocou muito na MTV em 93, ainda sem ter disco, sem ter nada. Mas foi o que estourou, né? A gente, e eu acho esse primeiro disco do Raimundos fantástico exatamente pelo fato que a gente não entende porra nenhuma do que o Rodolfo canta. Cara, eu acho que o Raimundos foi uma das melhores coisas que aconteceram no início da década de 90. Até porque eles deram uma quebrada no que estava acontecendo de uma forma tão forte que depois vieram frutos desse rompimento, mesmo às vezes sem ter tanta influência de, como por exemplo o Plant Ramp, que veio 2 anos depois, ele veio em 95, o primeiro álbum deles, né? E que tem uma história parecida, assim, chegou na gravadora e uma das coisas que chocou foi que era um produto 100% livre da mão das gravadoras, né? Bem independente. E antes disso, nós começamos o bloco com Titãs, Nem Sempre Se Pode Ser Deus, do disco Titanomaquia. Eu sei que o Leandro vai chiar, Porque cara, eu sei que ele não gosta desse disco. A minha única implicância com esse disco é a seguinte. Quando os caras se livram do Arnaldo Antunes, primeiro lançamento, tinha primeiro trabalho dele ser um Arnaldo Antunes, cara, eles fazem o pior disco deles, cara. Esse disco é um saco, meu irmão. Não é disso que eu preciso, sacou? Não é disso que eu necessito, ó. Eu discordo de você nesse ponto. Eu acho esse disco do caramba. Eu acho que ele tem uma pegada rock. É exato. Aquilo que eu falei no início do Máquina, é de quando muitas bandas se reformularam, o Titãs veio com isso. Eu tive a oportunidade de conversar com o Sérgio Brito, um dos vocalistas dos Titãs, e eu perguntei pra ele o que, que o Titã Maquia representava pra banda. Eles já queriam fazer uma pegada mais rock and roll, mais suja, mais agressiva, mais porrada, no disco anterior, o Todo ao Mesmo Tempo Agora. Mas eles não gostaram do resultado nesse processo, o Arnaldo saiu, e eles pensando por qual a direção que eles queriam, foi quando eles ouviram o Nevermind do Nirvana. Mais uma banda que você não gosta. Outro erro dos caras, trouxeram o produtor do Nirvana. Porra! Trouxeram o produtor do Nirvana. Mas aí, eles ligaram pro Jack Endino. Tira a porra do Arnaldo Antunes e coloca o Jack Endino, sacou? E coloca o Jack Endino. Exatamente. Se vocês não gostam do Titanomaquia, a culpa é do Jack Endino. Cara, sabe o que, que eu acho dessa porra? Eu acho, sinceramente, eu acho que o Sérgio Brito mentiu pra você. Porque, na verdade, eles mesmo não devem gostar desse álbum, porque eles nunca mais fizeram nada parecido com isto. Não. E depois a banda só foi se desmembrando, sacou? Depois a banda só foi se desmembrando. É um neguinho pulando pra lá, outro neguinho pulando pra cá. E de éramos sete, viraram éramos três, praticamente, cara. É quase um pau retrato hoje em dia. Fala assim. Olha o veneno, olha o veneno. Olha quanto ódio no seu coraçãozinho. Não fala assim. Os caras hoje são cinco porque dois saíram e um morreu. O terceiro que saiu não teve culpa. Não, sim, tá bom, valeu. Vai. Coitado do Marcelo Fromme, pô. Ah, vamos pro próximo bloco, cara. Vamos pro próximo bloco. Então vamos pro próximo bloco, vai. Vamos relembrar mais um sucesso de 1993. Foi quando o rap, junto com o Planet Hemp, que veio mais tarde, começou a surgir aqui no Rio de Janeiro. Vamos curtir Retrato de um Playboy com Gabriel Pensador na Máquina do Tempo. Pergunta pra um playboy o que ele pensa da vida, sabe o que ele te diz? Se bota tudo. Não, mais ou menos assim. Sou playboy e vivo na farra, vou à praia todo dia e sou cheio de mar. Eu só ando pra galera e nela eu me garanto, só que quando estou sozinho, eu só ando pelos cantos, porque eu luto jiu-jitsu, mas é só por diversão. É isso aí, meu pai, meu brother, meu irmão. Se alguma coisa tá na moda, então eu faço também, igualzinho a mim. Eu conheço mais de 100, eu faço tudo que eles fazem, então tudo bem, não quero estudo nem trabalho, também que não tem, porque eu sou o quê? Um playboyzinho, disso eu não me vergonho. Eu sei o que é a vida, não penso, não sonho, praia, sou fichoto, essa é minha realidade, eu saio disso. Falta personalidade, não tenho cérebro, apenas me enquadro no sistema. Certa foda é minha sina, ser playboy é meu problema. Faço só o que os outros fazem, acho isso legal. Arrumo brigas com a galera e acho sensacional. Me olho no espelho e me acho tal, mas não percebo que no fundo eu sou um débil mental. Porque eu sou playboy, que limpa a falha. Tá fundo nessa bala, não pode mais. Eu sou playboy, que limpa a falha. Sou um débil mental, não sou de falha. Eu sou playboy. Pertenço à pior raça que existe. Eu sou playboy, penso que sou feliz, mas sou triste. Eu sou pior que uma praga, eu sou pior que uma peste. Vou em qualquer lugar da superfície terrestre. Diz aonde a playboyzada prolifera-se a mil. É no país capitalista pobre como o Brasil, onde não somos patriotas nem nacionalistas. Gosto das cores dos estentes, com as estrelas e as listras. E o que eu sinto pelo país, é o que eu sinto pelo povo. Olha só que legal, quando eu pego um ovo, entro no carro com os amigos, levo o ovo na mão. Olha o povo de olho, freia aí, meu irmão. Já tá com o ovo bem na cara de um trabalhador. Passou e não parou. Que maneiro, eu não ligo pra quem tá sofrendo. Em vez de eu dar uma carona, deixa o cara fedendo. Que legal, se o mendigo me pede um cigarro, é apenas um motivo pra eu tirar mais um sarro. Sacanear um mendigo é a maior diversão. Não tem problema com outros dias que ele não come um pão. E por falar em pão, que eu como todo dia, me lembrei da empregada que se chama Maria. Ela me dá comida, me dá roupa lavada, mas quando eu tô presente, ela é sempre humilhada. Você precisa ver como eu trato a coitada. Eu arrebaixo, a esculacho, fico dando risada, porque eu sou o Lenin. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, nossa juventude. Seja o playboy da maconha ou o playboy da saúde. Se cuidarmos assim do futuro do Brasil, vamos levar esse país para a puta. Alright guys, now listen to this blues riff and B, watch me for the changes and try to keep up, okay? And it goes a little something like this. Check it out. Keep up. You don't stop. Let the wind blow through your locks. Keep up. You don't stop. Let the wind blow through your locks. Keep up. You don't stop. Let the wind blow through your locks. Keep on. You don't stop. Let the wind blow through your locks. Checking you out all alone. No one is clocking, but I'm scoping. Staring right through you, staring into you. Beauty is endless, and I'm hoping to explore. Brothers say you're ugly, but I disagree. But in a way, that's fine with me, cause I want you to travel with me. Travel in your mind, cause it seems like a virgin. Free as the wind blows, tall as a tree grows. Wild like nature, and calm as a field. Hair is natural, lips are natural. Face wins first place, you appeal to me, girl. Let me ask you for some time for us to unwind together, etc. I have nothing but pure intentions. Everything will be natural. That's right. Natural. If there's any natural brothers and sisters in the house, natural. I'd like you to put your hands up in the air like this. Come on. Natural. Check it out. I like to hold your waist as we chase the wind down the shores of the Southern Ocean. Rub my fingers through your hair. Slowly rub and caress your forehead and bear our problems. As we lay on the bed called Earth, holding hands till you're touching each and every finger. As the ocean water was a slope in the center of the crossroads. Spiritual bonds are connected. What direction? Well, let's drive to the city and walk among the lights of the city streets. You're making me weak and it's scary, cause you played no games. All you've been is very natural. That's why I'm scared to fall in love with you, cause girl, you just are so natural. Oh, oh, oh, oh, oh. Ba ba ba ba. Conscious in the mind state, I'd like you to sing along with Sister Nadira as she goes a little something like this. Come on. Oh, oh, oh, oh, oh. Ba-da-dee-ba-ba-ba-ba. Oh, oh, oh, yeah. Ba-da-dee-ba-ba-ba-ba. Oh, oh, oh, oh. Ba-da-dee-ba-ba-ba-ba. Oh, oh, yeah. Ba-da-dee-ba-ba-ba-ba. What the hell is going on here? Do you wanna get crazy? though. Still I'm easing on down the yellow brick road. What do you know? I'm picking a plain brown rapper. He wanna break me down. I hit that corner. Let me just warn you. I'll run your ass down. Make your family mourn you. 21 gun salute. Trying to take my loot. Don't make me shoot. I hit my blunt and pass you a loving punk. Let me break your all something. Voltamos mais uma vez e você acaba de ouvir Breaking Off Some de Cypress Hill, do segundo álbum da banda, do Black Sunday. Álbum fortíssimo que também alcançou o primeiro lugar da Billboard 200, porque tem nele I Wanna Get High, Insane in the Brain e outras grandes músicas dessa banda de rap, rock, muito foda. Banda que influenciou, já citado, Planet Hemp, influenciou muitos outros. É mais uma mostra aí de como o rap começou a invadir o mundo do rock, do pop e afins, né, a partir da década de 90. Exatamente, houve uma miscigenação aí muito grande, né, cara? Saiu uma penetração gueto, do rap muito forte. Saiu do gueto e começou a se misturar bem com o rock e um puxar a influência do outro, cara. Antes disso rolou Natural, do Arrested Development, do segundo álbum Unplugged. Essa música, na verdade, é do primeiro álbum. Cara, assim, uma banda que lança o primeiro álbum e o segundo já é um acústico, cara. Mas, e de rap, né? E de rap, eu tenho, posso estar errado, mas é a primeira, na minha, é a primeira banda que eu escutei que levou para um palco sem fios nenhum e conseguiu manter toda a batida do hip hop, do rap, sem fios, completamente acústico, cara. É um álbum que eu sou fanático, eu escuto esse álbum de cima a baixo o tempo todo, é simplesmente genial. Essa banda caiu nas graças do povo muito cedo, tanto a ponto de eles chegaram a fazer música pro Malcolm X, no filme. E, cara, é banda fenomenal, cara. Essa banda é fenomenal, fenomenal. Por onde anda o Arrested Development hoje em dia, que eu nunca mais ouvi falar? Cara, eles continuam na ativa, trabalhando. O último álbum que eles lançaram foi em 2006. Eu ainda não ouvi esse álbum. Acabei de me tocar que eu preciso corrigir isso e ter esse álbum já. Virou missão na vida. Virou missão na vida, cara. O último álbum deles chama-se Since the Last Time. E sim, eu vou arrumar. E vai sair daqui do máquina e vai sair correndo pra lá. Pô, depois tu me passa, sim. Beleza, beleza. Eu gravo uma cassete pra você. Totalmente 1993 isso, cara. Antes de Natural, nós abrimos esse bloco com o retrato de um playboy, Gabriel Pensador. Quem foi adolescente no início dos anos 90 vai se lembrar dessa música, vai se lembrar do videoclipe que tem a participação do Leandro. Filha da p***. Eu sabia que você não escolheu essa música inocentemente, cara. Eu sabia, cara. Eu sabia, cara. Muita gente vestiu o capuz da música, né? Retratando perfeitamente como é que era um playboy daquela época. O problema dessa letra é que a música é muito datada, né? O playboy de 1993 hoje em dia não tem nada a ver com os playboys e pitboys de hoje em dia. Ainda bem que o Gabriel quando gravou um MTV ao vivo, deu um update na letra. Eu não vi isso, eu não vi. Se você procurar o MTV ao vivo dele, tem o retrato de um Playboy parte 2. Encaixa feito uma luva no Playboy de hoje, do mesmo jeito que essa versão original casava com o Playboy de 93. Eu não sou muito fã do Gabriel Pensador nesse primeiro disco dele, não. Mas eu comecei a curtir o trabalho dele a partir do terceiro, quarto disco. Eu achei que ele amadureceu pra caramba. Esse primeiro álbum dele é um álbum marcante, assim, da carreira dele. É um álbum que fez todo mundo ouvi-lo, né? E se tornou um álbum muito pop, todo mundo comprava, todo mundo tinha. Acho que é válido pra cacete, assim, por mais imaturo que ele fosse na época, musicalmente falando, eu acho que é um álbum válido pra caramba. Abriu pra ele poder fazer outras experimentações. A música de hoje dele eu também acho melhor. Vamos pro terceiro bloco. Então vamos de Pearl Jam. Uma das várias bandas que o pessoal tava pedindo que a gente tocasse aqui era Pearl Jam. Estamos atendendo, vamos aproveitar do segundo disco dos caras, Rearview Mirror, na Máquina do Tempo. We'll be right back. Have you heard the news tonight? Our people right across the world are pledging they will play the game. Victims of a modern world. Circumstances brought us here. Armageddon's come too near. Too near now. Foresight is the only key to save our children's destiny. The consequences are so grave. So, so grave now. On the menu in my favorite restaurant. Well, don't talk about quantity, 'cause there's no fish left in the sea. Greedy men been killing off the laughter of the wise. And you better play it nature's way, or she won't take it all away. And don't try and tell me you know my bad, her bad, right from wrong. Oh, you've upset the balance, man. Done the only thing you can. Now my life is in your hands. Agora, e o que vamos fazer? E estamos de volta e você acaba de ouvir Os Anjos de Legião Urbana. Cara, Legião Urbana não podia faltar. Tá, no Máquina do Tempo, era só ter um ano significativo pra Legião aparecer aqui e a presença dos caras era quase obrigatória, né? Esse disco é mais uma representação da reformulação das bandas dos anos 80, como eu falei. Os caras, a partir do disco anterior, do 5, né, do Legião Urbana 5, e principalmente com o Descobrimento do Brasil, que é o disco que tem essa música, Os Anjos, os caras deram uma boa reformulada, eles saíram daquele punk mal tocado da época do Aborto Elétrico, que a gente ouviu muito no primeiro disco, e no Que País é Esse, e começaram a brincar com outros estilos. Perfeição, aquele meio rap da Legião é desse mesmo disco, mas eu preferi pensar Os Anjos por causa da letra que eu acho maravilhosa, principalmente essa receita que ele fala no meio, que é uma aula de vida, né? Eu acho que tem a ver, Octok, com aquilo que você tá falando do próprio Gabriel hoje em dia. Eu acho que, e como a gente já citou, de outros artistas, né? Eu acho que tem a ver com uma maturidade musical mesmo, cara. Uma coisa, o cara tava tocando o estilo punk, assim, mais influenciado pelo punk, e depois ele foi amadurecendo, envelhecendo, revendo algumas coisas, e a banda foi sendo amadurecida da mesma forma, né? Todas as outras bandas que se reinventaram, né, nesse momento, eu tô dizendo isso. E antes disso, cara, nós ouvimos When You Gonna Learn, do Jamiroquai. Os ingleses, cara, que tem um momento na minha história com música que eu não esqueço. Foi quando você, o Octok, me emprestou esse CD em 93. Eu botei essa porra pra tocar e eu escolhi essa primeira música pelo exato motivo. Eu tomei uma porrada a primeira vez que eu vi Jamiroquai. Eu fiquei confuso e não sabia o que que era isto. Eu fiquei, o que que é isto, cara? No meio do grunge, do rock californiano, do rock que tava pintando no Brasil, no meio de todo aquele cenário, vem um S de jazz, uma outra visão da coisa. De cair o queixo, né? De cair o queixo. Eu lembro que a gente não tinha internet na época, e eu ficava procurando pra saber pois quem era JK, quem era a banda, sacou, cara? Eu cheguei a achar que JK era uma mulher. pelo timbre dele, sabe, cara? Essa coisa. Simplesmente fenomenal esse álbum, é do álbum Emergence on Planet Earth. Quem não tiver, tem que ouvir, porque, cara, é fenomenal. É difícil achar alguém que não tenha algo do Jamiroquai hoje em dia, né? Ainda mais nessa época, cara. Eu lembro a sensação que eu tive. Quando eu ouvi essa música, eu tomei uma porrada. A sensação foi essa. Eu falei, que é isso? O que que tá acontecendo aqui? Foi você, eu e todo mundo. Assim, você me passou essa parada muito embaixo dos panos. Eu acho que a gente não ouvia Jamiroquai, não tocava em lugar nenhum. E você falou, olha, escuta isso. Eu fiquei, que isso? Fiquei atordoado, cara. E antes disso, nós abrimos o bloco com Rearview Mirror, do Pearl Jam. A melhor música disparado do segundo disco dos caras, Versus, quando o grunge apareceu, tipo, um ano, dois anos antes, e o Pearl Jam explodiu com Alive, Even Flow e Jeremy, né, do primeiro disco, todo mundo esperava alguma coisa mais do mesmo pro segundo. E, de repente, os caras vieram com uma porrada. Esse segundo disco é de uma agressividade. Os caras meteram o pé na porta, que começou me chamar a atenção pro cenário grunge foi esse CD. Não curti o primeiro disco do Pearl Jam, agora eu vou apanhar, eu sei. A partir do próximo edição do Máquina do Tempo, o Leandro vai apresentar sozinho, porque eu vou morrer nas mãos de um fã do Pearl Jam. Mas eu tenho que dizer, eu não gostei do primeiro disco dos caras. Cara, não gostei do disco, não gostei do Nirvana. Pronto, agora que eu vou apanhar mesmo. Não, deixa eu te poupar. O Nirvana realmente não tem muito por que gostar. Pra mim, o Pearl Jam é a banda que foi injustiçada pela promoção que foi feita em cima do Nirvana. Assim, o Pearl Jam passou meio que apagadinho e não recebeu todo o crédito que merecia, porque muitas fichas foram gastas no trabalho do Nirvana. É, não tô nem aí, cara. Eu nunca guardei, nunca escondi a indignação com o Nirvana, cara. Mas acho que na próxima edição do Máquina do Tempo, a Tata vai apresentar sozinha no lugar da gente. Muito bom. Mas a minha música preferida deste álbum ainda é Daughter. Estamos chegando ao final de mais um Máquina do Tempo. Muito obrigado aí pra todos que têm acompanhado o trabalho da gente. E não percam a última semana do Guinness do Rock. Exatamente. Participem, comentem, mandem os e-mails de vocês para maquina.podcast@gmail.com e estamos aqui para recebê-lo, gente. Não deixe de mandar também o comentário lá pro blog do Leandro, www.oedifício.com, onde a promoção do Guinness do Rock tá rolando. Acerte a questão, a gente já deu uma pista de que não é o NX0. Atenção, mande sua resposta criativa e boa sorte. E teremos mais surpresas, hein, galera? Mais surpresas virão por aí. Então, fechando mais uma viagem, saímos de 1993, deixando vocês com uma música do New Order, do álbum Republic, sétimo álbum da banda, que depois deste ainda teve um intervalo de 8 anos até o próximo, que seria Get Ready. Ficamos então com Word na Máquina do Tempo. Just